Uma boa noite a todos. Boa noite. É um prazer enorme para mim estar aqui. Nessa noite, eu trouxe uma mensagem para vocês que tem um título assim, olha. Confiando na Bíblia como a palavra de Deus. E antes da gente abrir a Bíblia, deixa eu comentar um pouquinho com vocês algumas das razões pelas quais grande maioria das pessoas não crê na Bíblia. Existem várias e diversas razões pelas quais as pessoas não creem. E elas têm direito de não crer. Eu não sou a pessoa que quer tirar o direito dos outros de não acreditar na Bíblia. Mas existe, se a gente for parar para pensar, muitos argumentos que se usam e muitas realidades que acontecem que às vezes evitam as pessoas de acreditar na Bíblia. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Um dos exemplos que a gente precisa entender é o seguinte. A Bíblia, ela prega ideais de fidelidade. E vocês sabem que o ser humano, ele não tem assim a inclinação natural de ser fiel. Então pensa o seguinte. Na Bíblia tem um verso dizendo assim. Todo aquele que ama e pratica a mentira foi jogado no lago de fogo. Tá lá no livro do Apocalipse, capítulo 22. Agora, pensa o seguinte. Mentir é uma coisa muito normal na vida humana. A gente vende produtos, quem trabalha com venda, e muitas vezes vende com que tipo de argumentos? Argumentos mentirosos. É verdade ou não é? Você vai comprar um carro, o vendedor falta dizer que ele voa. Fato ou não? Inventa e pinta e etc. Agora imagina esse vendedor de carro mentiroso lendo a Bíblia. Imagina que prazer que ele tem de ler um livro que diz pra ele que por causa da mentira com a qual ele ganha o dinheiro dele, ele vai ser jogado num tal de lago de fogo que ele nem sabe o que é isso. Que prazer que esse camarada tem em ler a Bíblia? Nenhum. Vai cair as vendas, vai morrer de fome e já começa aquele monte de ideia na cabeça. Então percebam, pelo ideal de fidelidade da Bíblia, as pessoas já não querem ouvir. Aí esse vendedor começa a dizer o seguinte, aí eu vou bater na porta da casa dele, sou um pastor, ô vendedor, Jesus ama você, a palavra de Deus, ele vai dizer, esse negócio de palavra de Deus aí é meio complicado, foi homens que escreveram. Mas isso não é palavra de Deus, foi Deus que escreveu isso aqui? Não foi. Foi Pedro, foi João, foi Paulo, foi Moisés. Quem garante que esses camaradas viram Deus, conversaram com Deus? Isso aí pode ser o quê? Uma mentira inventada para enganar bobo. E o pastor é o mais bobo deles. Já começa a criar um argumento. E que não é um argumento burro, não é um argumento idiota. É um argumento interessante. Homens inventaram uma tal de uma Bíblia para enganar as pessoas, para extorquir dinheiro e ganhar o dízimo das pessoas. Não são argumentos ruins. Mas muitas vezes a gente esquece que todos esses argumentos que são bons argumentos estão construídos o quê? Na vida de um camarada que é mentiroso e quer continuar a mentir e não se arrepende porque a mentira rende dinheiro pra ele. E às vezes a gente não para pra pensar nisso. E a gente vê o lado, não, realmente, existem argumentos bons contra a Bíblia e a gente não precisa crer assim tão rapidamente, tão facilmente. Você tem que me convencer pra eu crer. E essa noite nós vamos estudar um pouquinho algumas razões pelas quais a gente deve e pode confiar na Bíblia como a palavra de Deus. Quem tem a Bíblia aí, abre no Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Se você não tem uma Bíblia, não tem problema, você presta atenção, vai ouvir, vai entender, sem dificuldade. Se você estiver sentado ao lado de alguém que não tem a Bíblia, abre aí, ajuda a pessoa a encontrar os textos. E essa noite nós vamos estudar vários textos da Bíblia, são vários mesmo, e eu costumo dizer que é bom que o pastor leia bastante texto, porque assim a Bíblia fala bastante e o pastor fala pouco, né? Coisa que a gente não gosta de chegar na igreja é pastor que só fala, fala, fala, e muitas vezes só fala da sua cabeça, só fala da sua vida. E não, isso não é isso que a gente vai fazer aqui essa noite. Essa noite nós vamos estudar a Bíblia e ler bastante a palavra de Deus. Enquanto vocês abrem aí, 1 Tessalonicenses 2, verso 13, saibam que, de fato, o próprio Novo Testamento, que a gente chama de Novo, já é um texto muito antigo. Novo Testamento tem mais ou menos aí 1.900 anos de história. Então é, de fato, um texto muito antigo. E esse texto foi preservado para nós e a gente lê assim na palavra de Deus. Acompanhem comigo aí. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vocês, os que creem. Quem está escrevendo aqui é um homem. O nome dele é Paulo. Paulo, ele prega o evangelho em meio a pessoas bárbaras, gentios, pagãos, pessoas que nunca ouviram falar da Bíblia, e ele vai lá e prega. E Paulo prega não só em palavras, mas ele prega com poder. A Bíblia chega a dizer que um dia tiraram uma camiseta de Paulo, imagina uma camiseta do Caleb, você suou com ela o dia inteiro, alguém tira essa camiseta de você, e leva essa camiseta para passear e entra no hospital. E nesse hospital o pessoal pega essa camiseta e passa num doente, e o camarada que está em estado terminal de câncer sai andando do hospital. Você entende que a coisa não é uma teoria? Você tem que entender isso, porque a palavra de Deus não é uma teoria. Paulo teve essa experiência. A Bíblia diz, pegavam roupas de Paulo, passavam sobre os doentes, e os doentes eram curados. Agora, imagina um povo recebendo Paulo lá na sua terra e vendo Paulo fazer uma coisa desse tipo. Você vai levar a sério o que esse homem diz ou não vai? Nem todo mundo leva a sério. Algumas pessoas só apedrejaram Paulo, não creram em Paulo, brigaram com Paulo, queriam matar Paulo. Porém, outros creram. Olha, realmente, Paulo tem uma coisa diferente. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. E esses poucos que ouviam o que Paulo tinha para dizer são aqueles que formaram os núcleos das igrejas do Novo Testamento. Você tem a igreja dos Tessalonicenses, que moravam numa cidade que chamava Tessalônica. Você tem aqueles que moravam em Colossos, a igreja dos Colossenses. Você tem aqueles que moravam em Roma, os romanos. E você tem todas essas cartas no Novo Testamento. Paulo escrevendo aos romanos, aos tessalonicenses, aos colossenses, etc. Nesse caso, Paulo está escrevendo aos tessalonicenses. E ele diz assim, olha, meus amados, eu tenho uma razão de agradecer a Deus sem cessar. Eu posso agradecer a Deus 24 horas por dia. Sabe por quê? Porque vocês me ouviram pregar. Só que vocês ouviram eu pregar. E o que foi que eu preguei para vocês? Amem uns aos outros. Abandonem o mal e vivam o bem. Sejam fiéis à lei de Deus. Jesus morreu por vocês. E tudo isso que eu tô falando não nasceu na minha cabeça. Não fui eu que inventei. Inclusive, eu não acreditava em nada disso e eu queria matar quem acreditasse nisso. Só que eu tive um encontro com Jesus. E Jesus mudou a minha vida e Jesus me salvou. E hoje eu prego a palavra e eu fiquei tão feliz de encontrar vocês, que vocês entenderam que o que eu tô falando não é a palavra do homem Paulo. O homem Paulo só tem uma palavra para dizer: morte aos cristãos. Mas Deus, por meio de Paulo, diz assim: Jesus Cristo está vivo, ele venceu a morte. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo te salva, te cura, te abençoa, guia a tua vida. E o que eu tô falando não é palavra de homem, é a palavra de Deus. Olha que ousadia desse homem. É o homem que tá falando, mas é Deus o verdadeiro autor daquilo que ele fala. E assim Paulo escreve as suas cartas. E as cartas não são palavras de Paulo, são palavras de Deus. E Paulo está agradecendo por pessoas que creram na palavra, que moravam lá em Tessalônica, lá na Ásia. Mas será que, por tabela, Paulo não estaria agradecendo pela igreja aqui em Caxias do Sul? Incessantemente eu posso agradecer a Deus, porque em Caxias do Sul existem pessoas que entenderam que a mensagem da Bíblia não é uma mensagem de homem, mas é uma mensagem de Deus. Vamos um pouquinho pra frente aí, estudar um pouco mais da Bíblia. 1 Pedro capítulo 1, versos 20 e 21. Agora vamos pular de Pedro para Paulo. Sabe que Paulo e Pedro no Novo Testamento, eles tiveram uma briguinha, né? Pedro, ele estava comendo junto com os irmãos ali, e no meio daqueles irmãos tinham gentios. E aí chegaram alguns judeus, e Pedro pegou o pratinho dele e saiu da mesa, querendo dizer que não estava comendo com os gentios, que os gentios eram piores que os judeus. Aí Paulo briga com Pedro e diz assim para ele: você é um hipócrita, né, Pedro? Você está vivendo igual um gentio. Você é pior do que eles. Você está sendo hipócrita? Jesus não te chamou para ser hipócrita, Pedro. Agora, a gente crê que essa briga, ela existiu no nível pessoal naquele momento, mas nós cremos que Pedro ganhou uma boa lição ali. E que Pedro se arrependeu de ter sido hipócrita e agradeceu a Paulo pela repreensão. Que é uma coisa que é meio complicada, né? Já pensou alguém brigar com você, ó, você tá errado. E no fim das contas, vocês serem amigos e caminharem para o céu juntos? E essa história entre Paulo e Pedro. Agora, Pedro fala uma coisa importante e interessante. E ele vai nos dizer assim, olha, na sua primeira carta, capítulo 1, no verso 20 e no verso 21, é 2 Pedro capítulo 1, versos 20 e 21. Então Pedro também é um instrumento dessa palavra de Deus, e ele escreve assim, olha: saibam primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando Pedro começa a pregar, ele vai lá para Jerusalém, desce o Espírito Santo sobre ele e ele começa a pregar. Aí ele diz assim, olha, nós estamos pregando que Jesus morreu, ressuscitou e derramou o Espírito Santo. E algumas pessoas em Jerusalém começaram a zombar deles. Ah, vocês são os ignorantes, vocês estão bêbados. E Pedro diz assim, olha, nós não estamos bêbados, é 8 horas da manhã. O que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia de Joel. E Joel viveu mais ou menos 800 anos antes de Cristo. Eu não sei se você tem dimensão do tempo. Pensem no seguinte. Há 200 anos atrás, como é que as pessoas viviam aqui em Caxias? Tinha eletricidade para elas? 200 anos atrás. Não tinha, né? Tinha água encanada? Tinha asfalto, carro importado? Pode ser nacional também. Tinha carro nacional? Percebam que em 200 anos de história do mundo, você tem uma grande quantidade de tempo que muda a face da Terra. Agora, Joel escreve um negócio 800 anos, tá lá escrito, Joel escreveu, ó, vai vir o Espírito Santo, vai descer e tal. E por 800 anos o povo de Israel copia esse texto um pro outro. Ó, filho, Joel escreveu que vai vir o Espírito Santo. Tá bom, pai, tô esperando. Aí o filho já tá com 90 anos, ó, eu vou morrer, então eu vou escrever pro meu filho. Filho, ó, vai vir o Espírito Santo, Joel escreveu. Aí o filho dele chega com 90 anos, vai morrer de novo. Tem que escrever pro outro. Aí vai chegar o Espírito Santo. Passa 800 anos. Não é brincadeira, quantidade de tempo. E a hora que chega o tempo da profecia se cumprir, o que que acontece? Cai o Espírito Santo. Porque é o que Deus tinha falado quando? 800 anos atrás. E aí cai o Espírito Santo. E aí Pedro diz assim, o que vocês estão vendo, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou bonito, não é porque eu falo bem, não é porque eu tô na televisão, não é porque eu tenho carro, não é por nada, é porque Deus falou lá atrás e ele cumpriu hoje. E o Espírito Santo desceu. E quando Pedro vai escrever para a igreja, ele diz assim, essas profecias que foram dadas, elas não foram dadas por minha vontade. Quando Joel escreveu, eu nem existia para poder ter alguma vontade dele escrever para eu poder usar o que ele escreveu. Não é por vontade minha que Deus falou o que ele falou. É por obra dele. E esse homem foi usado pelo Espírito Santo para falar comigo, para mostrar para mim a realidade hoje. E hoje eu estou vivendo uma experiência com o Espírito Santo e eu tenho um fundamento de 800 anos de história que já dizia que eu ia receber o Espírito. E hoje quando eu prego com poder, porque eu não prego por mim mesmo. Eu prego a palavra de Deus. Vocês precisam entender isso. Não é uma coisa nossa, que veio da nossa cabeça, que a gente inventou. Nenhum de nós teria capacidade de inventar o Evangelho, na glória do Evangelho. Agora, Ezequiel, até aqui, você só está dizendo que isso tudo é verdade, mas como é que a gente vai ver que isso é verdade mesmo? Volta para o Antigo Testamento, Isaías capítulo 9, verso 6. E eu queria mostrar algumas coisas muito importantes para vocês. Tentem se concentrar, prestar atenção, não por mim, mas por Deus. Eu sei que não é muito fácil. Um calor também às vezes atrapalha um pouquinho a gente, mas prestem atenção. Isaías viveu mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Também é uma grande quantidade de tempo. E ele escreveu um texto muito curioso. Capítulo 9, verso 6, onde a Bíblia diz assim. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías fala de um menino, ser humano, normal. Pensem no seguinte, se você quisesse viajar daqui para o Sol pela velocidade da luz, aí você começa a fazer essas contas astronômicas, né? Aí você percebe assim que o tamanho do universo que Deus criou é uma coisa tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu não vou dizer para você que o ser humano é pequeno, eu vou dizer para você que a galáxia é pequena. Você entende a diferença? Pensa só, a gente vive numa galáxia, a Via Láctea, tem bilhões de estrelas, bilhões. Mas se você se afastar da Via Láctea, assim, bem longe, você pode enxergar ela menorzinha do que um grão de areia, diante da infinitude do que Deus criou. Para vocês terem uma pequena ideia, alguém perguntou para o pessoal da NASA quantas estrelas existem. Aí o camarada foi tentar explicar o que a gente tem noção quantas estrelas que existem por aí. Aí ele diz assim: se existir uma estrela por cada grão de areia de todos os oceanos da face da Terra, você acha que é muita estrela? Vocês entenderam a conta? Ó, uma estrela para cada grão de areia de todas as praias do mundo. Essa é a conta. Uma estrela por cada grão de areia. Você ficaria impressionado com esse número? Você acharia que é a estrela que não acaba mais? Aí o camarada diz assim: multiplique para cada grão de areia bilhões de estrelas. É, não tem fim. Da nossa perspectiva, não tem fim o que Deus criou. Só que daí, Isaías está escrevendo o textinho dele lá, 600 anos antes de Cristo, e ele diz assim: nasceu um moleque. Não é nada incomum, né? As pessoas nascem, né? Tem bastante menino por aí. Aí diz assim, olha, e esse menino, ele vai ter alguns nomes. E um desses nomes é Deus Forte. Abre a sua Bíblia no Novo Testamento, João capítulo 1. E aí você começa a perceber uma coisa que ninguém poderia inventar, que não saiu da cabeça de ninguém, mas que é o reflexo da verdade e da realidade de quem é Jesus Cristo. Aí você vai entender. Aí João capítulo 1, quando João vai escrever, 600 anos depois de Isaías, ele começa o seu evangelho dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era quem? Deus. Verso 14: e o Verbo se fez carne. Você entende quem é Jesus Cristo? As pessoas têm uma visão de Jesus limitada, esquisita, piada, bagunça, brincadeira. Jesus Cristo é o homem errado na hora errada, foi pego lá, coitado, apanhou, foi crucificado, coitadinho dele. Nada poderia estar mais longe da verdade. Jesus Cristo não é coitadinho, Jesus Cristo não estava na hora errada, no lugar errado, pelo contrário, estava na hora certa, no lugar certo, para redimir a humanidade do pecado. Começa a pensar como que essa história é interessante. Então vamos lá, tem um menino, um homem, que é Deus. Deus se fez homem. Aí, imediatamente, pela lógica, perceba, Deus tem todo o poder. Concorda comigo? Que tipo de vida um Deus que tem todo o poder escolheria? Ele seria rico ou pobre? Rico. Oh, muito rico. Bota rico, hein? Coloca o Bill Gates no bolso, né? Assim, fácil. 1 bilhão de vezes mais que o Bill Gates, será que tava bom? Satisfaria a necessidade de dinheiro de alguém? Era assim que ele ia nascer, não era? Não é a lógica? Ele ia ser bonito ou feio? Ah, se o ser humano pudesse escolher, hein? Hã? Não, o DiCaprio ia ser o feinho, né, da história. Ia ser lindo, né? Você percebe que a lógica humana ia dar tudo certo pra ele também, né? Ele ia ser louvado, né? Ele ia aparecer todo mundo, ó, Jesus e tal. Aí agora percebe a história desse camarada. Ele é pobre, feio, a Bíblia diz que ele não tem beleza pra nos atrair. Você vê, pensa assim, ó, Silas Malafaia já apareceu na televisão pregando, mas Jesus nunca apareceu na televisão pregando. Vamos pensar assim, ó, tem escritores aí da vida que escreveram livros enormes, ficaram famosos, ricos de vender livro. Jesus nunca escreveu livro. Mas sabe o que ele faz? Num mundo que valoriza a beleza, a riqueza e o pecado, Jesus, sem pecado, racha a história da humanidade. É antes dele e depois dele. Dá pra começar a entender um pouquinho de quem esse cara é? Deus se fez homem. E não é para viver a vida que o homem acha que seria feliz, pelo dinheiro, pelo sexo, pela grana, pela beleza, por tudo isso. Ele vem viver a vida do amor verdadeiro. E quando esse homem diz para um paralítico, levanta e anda, você tem alguma dúvida que o paralítico levanta e anda? Quando esse homem diz para um homem morto há 4 dias, Lázaro, sai para fora, você tem alguma dúvida que esse homem morto sai fora do túmulo? Agora entenda, por que que isso é assim? Porque não é homem, simplesmente. Porque é Deus. Deus eterno, infinito em poder, infinito em amor. É Ele. E a Bíblia é a palavra dEle. Agora, você pode reclamar comigo. Ezequiel, você está falando de coisas que aconteceram há 2000 anos, que a gente nem sabe se aconteceu de verdade. Será que Lázaro saiu do túmulo mesmo? Você tem foto no Facebook? Tem vídeo? YouTube? Não tem. Eu não creio. É tudo lá do passado. É, alguém disse que tem a profecia, que foi de 800 anos, depois cumpriu. Mas quem garante? Abre a sua Bíblia. 2 Pedro capítulo 2, de novo. Volta lá. Aí nós vamos pensar um pouquinho se nós estamos tratando só com o passado. Ou se nós podemos perceber o cumprimento da palavra de Deus no presente. Na realidade de Caxias do Sul, em 2014. Será que a gente pode confiar na Bíblia como a palavra de Deus? Presta atenção. 2 Pedro capítulo 2, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também por avareza farão comércio de vós com palavras mentirosas. Para eles o juízo a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Você sabe do que esse verso está dizendo? Daquilo que você está cansado de ver em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo inteiro. Gente mentirosa extorquindo dinheiro em nome da religião. Usando o quê? A própria Bíblia. Agora, quando a Bíblia vai falar desse assunto, ela não mede palavras. Inclusive ela diz, vão vir, vão pregar, vão mentir, vão extorquir dinheiro, e quantos vão seguir? Muitos. Você acha que é brincadeira o que a palavra de Deus vem dizer? Olha para a sua cidade onde você mora. Ou é brincadeira? É mentira? Você está entendendo a seriedade com a qual a Bíblia encara a realidade? Porque se a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus, ela tem que ser clara na realidade, porque a verdade é a realidade. Se a Bíblia dissesse assim, não, os pastores só vão ser só gente boa, não vai ter um ladrão. Aí se você encontrasse um ladrão, você já vê, né? A Bíblia mentiu. A Bíblia errou. Mas a Bíblia diz o contrário. E ela mostra pra gente com clareza essa realidade. Agora, volta um pouquinho aí. 2 Timóteo capítulo 3... E esse é um dos textos mais tristes da Bíblia. Ele vai descrever a realidade social e familiar das pessoas no fim dos tempos. E dá uma olhadinha, tenta enxergar o seu time de futebol aqui nesse texto, a sua família, o lugar onde você trabalha, o Facebook. Tenta enxergar o Facebook no que a gente vai ler agora. Sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Você consegue enxergar a sociedade em que você vive nesse texto? Eu não quero dizer que os seres humanos só são assim. Existe ainda bondade, amor, fé, alegria, paz. Ok. O texto não está negando que existem coisas boas. Mas o texto está dando pra gente uma visão clara, direta, de uma realidade que você encontra na sua vida, na sua empresa, no seu trabalho, no estádio de futebol, onde quer que seja. Pessoas egoístas, maldosas. Tá todo mundo muito disposto a fazer piada. E tá todo mundo muito disposto a amar e perdoar as pessoas. É verdade ou não é? De piada, de zombaria, de brincadeira, de zoeira, tá cheio. De bebida, droga, festa, televisão, internet, filme, bobagem, tá cheio, cheio. Essas indústrias todas geram milhões e milhões e milhões e milhões de dólares com o teu dinheiro, que muitas vezes é você que financia. E quando a gente vai para a Bíblia, aí você entende que ela é pesada, ela é profunda e ela vai se mostrar verdadeira na realidade. Para a gente terminar, eu queria introduzir a vocês uma outra questão. Vai para Tiago capítulo 2, verso 10, 10 a 12, e tentem entender uma coisa muito importante a respeito da lei de Deus. Então, nesse texto, a gente vai ler um pouquinho sobre a lei de Deus, os 10 mandamentos. E aí vamos ler para vocês entenderem algumas coisas. Aí a Bíblia diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago fala de dois dos 10 mandamentos. Não adulterar e não matar. E sabe que só esses dois mandamentos, eles já são pano pra manga. Mas quando você traz os 10 mandamentos juntos, você chega a uma conclusão muito interessante. Alguém aqui já estuda direito, já estudou direito? Levanta a mão aí. Você faz direito, já fez? você tá fazendo direito. É, você tem um código penal no Brasil, sei lá, né? Grosso, assim, para descrever os tipos de crimes e o tipo de pena que as pessoas vão ter se elas fizerem tais crimes. Aí tem crime culposo, doloso, etc, etc. Então, você vai pegar uns livros, assim, enormes, 1000 páginas, tantas 1000 páginas. Aí tem código penal, código civil, etc, etc. Um monte de coisa. Para quê? Para regulamentar a vida, a propriedade e etc. Sabe como que Deus escreve o código penal dele? Não furtarás. Não é interessante? Vamos pensar caso o ser humano resolvesse obedecer esse mandamento. Olha, galera, vamos parar de roubar. Simples assim. Quanto dinheiro a gente economizaria? Só com esse mandamento. Tinha que ter porta na sua casa? Talvez não, né? Ou pelo menos se ela se quebrasse, você não precisava consertar mais, né? Porque você tem certeza que ninguém vai entrar na sua casa pegar nada que é seu. Só isso iria economizar dinheiro no mundo, que não acaba mais. Imagina assim, os Estados Unidos da América diminuindo o orçamento militar deles. Bilhões de dólares por ano. Por causa da obediência a um mandamento. Não furtar. Não precisava ter tanta câmera nos estabelecimentos, cartão de crédito, não sei o quê. Mudaria a face da terra. Um mandamento. Agora vamos para a sexualidade. Mas vocês sabem que a sexualidade humana é complicada, é ampla, é profunda, coisa íntima, etc. Aí Deus nem gasta o tempo descrevendo as doenças sexuais. Não cometerás adultério. E se esse mandamento fosse obedecido, acabou a pornografia. Vocês imaginam isso? O tamanho da indústria da pornografia? Que tá aí a um clique dos seus filhos e de vocês, etc. Agora, assim, não quero só tratar o pecado lá deles, dos prostitutos e prostitutas. Pensa assim, na destruição das famílias que um caso de um homem com uma mulher fora do casamento faz causar. Mas vocês entendem o quanto queria mudar a vida das sociedades, das famílias e das pessoas pela fidelidade a um mandamento? Agora pega os 10 mandamentos e você resolve, sei lá, 90% do problema do mundo. Você só não resolve a morte, mas aí a morte Deus resolve, né? Mas vocês entendem? A sabedoria por detrás dos 10 mandamentos não é uma sabedoria humana. Se fosse o ser humano o autor da lei, o ser humano é um mentiroso e ele vai fazer uma lei para governar os outros. Ele ia fazer um código penal desse tamanho. É óbvio, ele não ia escrever 10 palavrinhas. Não faça isso, não faça aquilo, papapá, rapidinho. E ele poderia dizer coisas do tipo assim, você não minta pra mim, mas se eu quiser mentir pra você, veja bem, eu tô acima de você. Essa seria a lei humana. Tanto é que mesmo com os 10 mandamentos no mundo, o povo é ladrão, o povo é mentiroso, o povo não guarda o sábado, o povo é idólatra, o povo é adúltero e etc. Deu os 10 mandamentos, não deu, mesma coisa. Porque não é humano. Agora, quando alguém se encontra como um pecador que transgride essa lei, diz assim para Deus, Senhor, a minha vida ia ser diferente. Se eu obedecesse, não tô culpando o ladrão que me rouba. Tô dizendo que às vezes eu sou desonesto. Eu às vezes sou mentiroso, eu não guardo sábado, eu peco, eu faço isso, aquilo. E eu olho para isso e digo assim, Senhor, eu quero mudar. Existe o perdão perfeito pro que você pecou. E existe poder para você obedecer. E aí, no meio de um mundo mentiroso, tem um povo verdadeiro. No meio do mundo escravo pelo dinheiro, tem um povo que precisa do dinheiro, todo mundo precisa, mas que não vive pro dinheiro. E esse povo é a Igreja de Jesus Cristo. No meio desse mundo infiel, Deus chama um povo para ser fiel. Esse povo é pequeno, é verdade. Não é a maioria, nem nunca vai ser. Mas esse povo, ele entendeu o que o mundo não entendeu. E se você deixasse a porta da tua casa aberta, eu não ia entrar lá para roubar. E essa não é uma boa vitória? Eu posso ser um ladrão, não posso? Claro que posso. Está aberto para mim a possibilidade de ser ladrão como qualquer outro. Mas eu não quero. E essa é a vitória contra o mal. E é isso que Deus quer fazer para vocês. Que vocês possam fazer o mal, mas não queiram fazer o mal. E quando a gente entende isso, a nossa vida é transformada. E a transformação que a palavra de Deus faz, talvez seja a coroa para a gente mostrar por que a Bíblia é a palavra de Deus. Existem livros que mudam a nossa vida. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu li O Mundo de Sofia, a História da Filosofia. Alguém já leu esse livro? É um livrinho, vendeu muito na época. É um livrinho que conta a história da filosofia. Ele é um romance para contar a história da filosofia. Platão, Aristóteles, tal, tal, tal, tal. Esse livro me ajudou muito na minha vida. Eu gostei muito daquele livro. Agora, que esse livro não me fez vencer algum pecado. Eu aprendi um monte de coisa legal lá dos gregos, lá dos romanos, lá não sei de quem. Agora, eu continuava a mesma pessoa que eu sempre fui. Agora, quando a palavra de Deus entrou na minha vida, tinha tanta coisa errada, são nunca capazes de imaginar. Mas Deus transforma a nossa vida e nós somos provas vivas. E não somente o pastor, muitos dos que estão aqui são provas vivas e vocês conhecem. podendo fazer o mal, estamos nos esforçando para fazer o bem. E essa é a igreja de Jesus Cristo. Nessa noite, você teve a oportunidade de entender um pouquinho melhor por que que a gente confia na Bíblia como a palavra de Deus. Assim, claro, eu coloquei tudo de forma muito simples. A Bíblia é um pouco mais complicada do que isso. Porém, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é um instrumento que ele usa para nos revelar o que está por detrás do que a gente não consegue enxergar. Um grande conflito entre o bem e o mal, Cristo e o diabo. Um grande conflito entre a mentira e a lei de Deus. E você pode, essa noite, tomar a decisão de que lado você quer estar. E nós vamos caminhar juntos no melhor conhecimento da palavra de Deus, mas acima disso, num conhecimento que transforme e salve a nossa vida. E tire de nós, quem sabe, mentiras, vaidades, maldades, transgressões que machucam a gente, que escravizam a gente no mal e que a gente gostaria de ser livre e não consegue ser livre. Você tem essa oportunidade de participar essa semana desse momento de busca pela palavra de Deus, pela verdade, e nós ficaremos muito felizes se vocês aceitarem. Vocês não são obrigados a aceitar nada. A vida é de vocês, Deus abençoe, salve. Esse é o desejo da igreja. Mas se quiserem, estaremos juntos essa semana para buscar a Deus e para encontrar a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Aqueles que puderem, vamos nos colocar em pé e vamos terminar em oração. Senhor Deus eterno e querido, maravilhoso, obrigado pela Tua palavra, Pai. O Senhor sabe que a Bíblia é um livro amplo, complicado, atacado, e muitas vezes nós não conseguimos entender, mas nós Te agradecemos porque Ele chegou até nós, Pai, e hoje nós podemos aprender um pouquinho mais a respeito dEle, Pai. Nós queremos não só aprender, mas colocar em prática o Teu amor, a Tua graça, a Tua palavra, a Tua lei, a Tua vontade. E que a cada dia a Sua verdade nos alcance, nos acompanhe e nos abençoe, Pai. Dá a cada um de nós que veio aqui essa noite a misericórdia, o perdão, a transformação. Não nos permita endurecer o nosso coração, mas nos permita nos entregar a Ti para sermos fiéis e felizes na Tua presença, Pai. Dá-nos a Tua misericórdia, graça e salvação, pois nós Te pedimos não confiantes em nós, mas confiantes no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.